Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta. Eu não posso garantir que nesta fase eu vou dar todas as aulas semanais. Eu vou dar quanto puder, que por enquanto ainda está meio difícil eu me mover sem dor. Então, a maior parte do tempo eu fico deitado, né? Enquanto estava no hospital, os médicos não me deixavam deitar de lado, porque diziam que precisava expandir os pulmões. Então, eu fiquei deitado nas costas durante 20 dias, o tempo todo, né? Você imagina a dor que isso causa nas costas, então eu não me adaptei ainda. E ainda continuo deitando do mesmo modo. Isso ainda vai durar mais umas 2 semanas, creio eu. Mas, enquanto isso, farei o possível para dar as aulas quando me sentir em condição, né? Por enquanto, estou me sentindo bem, nesse momento não há nenhum problema, graças a Deus. Eu agradeço muito todos os bons votos e preces que me enviaram. Sem dúvida foram decisivas para o meu restabelecimento, para o sucesso dessa operação, que aliás é dificílima, uma coisa praticamente inédita, né? Nenhum dos médicos tinha prática de nada similar anteriormente e, no entanto, se saíram muito bem. Muito bem. Eu, durante os dias que eu tive internado, eu perdi a noção do tempo. Eu achei que eu tinha passado ali uns 4, 5 dias. Quando fui ver, foram 20. Então, estava ali mais ou menos sedado o tempo todo e sem poder dormir, porque era um barulho infernal, todas aquelas maquininhas controlando tudo, e as pessoas de 10 em 10 minutos me acordando para testar isso, testar aquilo, tirar raio-x, etc, etc. Então, é um negócio absolutamente infernal. Mas, por um lado, é de uma eficiência técnica absolutamente incrível, todos os funcionários muito gentis, muito eficientes, muito competentes, mas, por outro lado, que é o inferno, é, não. Então, evidentemente, eu perdi o fio da meada das aulas que eu estava dando, né? Eu imaginei esse tempo todo que eu tinha dado uma série de aulas sobre aquela comunidade chamada Monte Verità, apareceu na Suíça no começo do século. E depois, quando eu cheguei aqui, eu me informei, o Silvio, a Roxane, o Edson, a Leila me informou, eu nunca tinha ouvido falar do assunto, então é uma aula que eu pensei que dei, mas não dei, né? Então vou aproveitar para dá-la agora. Então, essa parte, inclusive, já está escrita, eu vou ler aqui e comentar. Como introdução a esse assunto, eu recomendaria que vocês lessem no livro do Hermann Hesse, que se chama O Pequeno Mundo. Há uma pequena novela chamada O Reformador do Mundo, que é um resumo muito esquemático da experiência que o Hermann Hesse teve nessa mesma comunidade e que, de certo modo, é um resumo da experiência que muitas pessoas tiveram. Não chega a ser um romance, eu acho esquemático demais para ser um romance, e mesmo como novela, não é dos grandes escritos do Hermann Hesse, mas vale tem importância pelo seu valor documental, como mostra assim, do espírito da época. Aquilo poderia funcionar mais ou menos como, vamos dizer, o esboço, o plano de um romance a ser desenvolvido, porque o assunto é muito complexo e ali ele está reduzido à sua esquemática mais simplória. Então eu tenho a impressão que o Hermann Hesse anotou aquilo brevemente para mais tarde tratar do assunto e não teve ocasião de voltar, mas eu recomendo que leiam, porque como documento do século XX é uma das coisas realmente importante. Ele conta a história de um jovem que se formou em belas artes. Ele queria ser crítico de arte, ou avaliador de arte, uma coisa assim, e foi ficando cada vez mais desiludido com o artificialismo dos estilos que estavam então em voga. E era sempre ele buscando alguma coisa autêntica, que tivesse um valor humano, etc, etc. Ele acaba. Por um lado, acontece duas coisas para ele. Por um lado, ele conhece uma moça que mais ou menos se apaixona por ele, uma moça muito culta, eles vêm conversando a respeito desses assuntos que lhes interessam. E, por outro lado, ele toma conhecimento de comunidades que estão se formando e propondo um novo estilo de vida. Novo estilo de vida que é marcado, então, pelo vegetarianismo, pela liberdade sexual, alguns pendores anarquistas, socialistas, tudo, mais ou menos tudo misturado e que se distingue dos outros fisicamente pela sua indumentária, eles se recusam a usar as roupas burguesas, então vivem em túnicas como se fosse do tempo dos romanos, né? Sandálias que eles mesmos fabricam e tentando voltar a uma espécie de uma simplicidade natural, o que lhes parecia natural. Nós vamos voltar a esse tema do natural mais adiante. Mas, de qualquer modo, essa busca do retorno à natureza é uma coisa que aparece, como observou muito bem, tem um historiador desse assunto que se chama Martin Green. Ele observou que todo fim de século retorna esse tema da volta à natureza. Então, houve isso 1790, 1890 e 1990 também, de novo, né? Então, isso retorna ciclicamente. Por outro lado, a própria preocupação com o espírito da época é um sinal do espírito da época, porque nós não temos sinal de nenhuma outra época anterior ao século XVIII que se preocupasse com o seu próprio espírito como unidade. Quer dizer, qual é o sentido desta época e para onde nós estamos indo, né? E sobretudo, este hábito de falar em nome da humanidade usando a primeira pessoa do plural, nós, não é isso? Nós estamos indo para cá, e nós estamos experimentando isso. Nós quer dizer vagamente a humanidade, mas não temos o menor sinal de que as pessoas que falam dessa maneira tenham pesquisado a opinião pública para saber se realmente nós pensamos assim, né? Então a famosa pergunta, nós quem, cara pálida, né? Pode ser um negócio, pode ser com você, você pode estar sentindo assim, o outro pode estar sentindo uma coisa completamente diferente, mas este estilo, né, de avaliar a nossa situação na época se torna ele próprio um sinal do espírito da época. E isso se repete de tempos em tempos e tem se tornado uma constante, na verdade, cada vez mais intensa. O número de pessoas que falam a respeito do nosso destino, das nossas experiências, é cada vez maior. Aqui nos Estados Unidos é uma infinidade de autores que falam assim. Então, curiosamente, o Monte Verità, que foi uma experiência que condensou praticamente todos os movimentos revolucionários, reformistas e tipo Nova Era do século XX, condensou tudo. Ele nunca foi objeto do estudo como deveria. Claro, há alguns historiadores que se dedicam a isso, mas são poucos e raros. Na maior parte dos casos, o historiador acadêmico olha isso mais como um treco exótico, quer dizer, um bando de malucos, né? Mas quando nós vemos as propostas desse bando de malucos, elas se repetem ao longo do tempo e até hoje. E nessas mudanças propostas por eles, existe um investimento cada vez maior de poder e de dinheiro por parte de grandes fortunas que objetivam forçar essas mudanças civilizacionais. Então, parece que os malucos não são tão malucos assim, né? Ou então alguém decidiu levá-los a sério no aspecto prático, mas não no aspecto do estudo. Quer dizer, aquilo que os historiadores desprezam, os grandes donos do poder, tipo Jorge Soros e Bill Gates, etc., estão levando muito a sério e investindo muita coisa nisso, né? Então, bom, eu vou ler aqui e interromper com comentários, tá? Então, Monte Verità, a Montanha da Verdade, foi uma comunidade naturista, vegana, ocultista, artística, erótico, nudista, revolucionária, fundada em 1900 no topo de uma colina de 300 metros de altura, na modesta vila de Ascona, condado de Ticino, Suíça, por Henry Oederkoven, filho de um industrial holandês, e sua amante Ida Hoffmann. Quem primeiro me falou dessa comunidade foi a célebre astróloga germano-brasileira Emma de Marcheville. O nome Marcheville é um nome francês que ela pegou do marido, era Emma Breffholz, alemã. Emma de Marcheville, que, como sobrinha de Ida Hoffmann, ali passara parte da sua infância, abrilhantada pela convivência com artistas e pensadores, gênios e malucos de toda sorte, entre os quais Carl Gustav Jung, Hermann Hesse, Isadora Duncan, o príncipe anarquista Kropotkin, Rudolf Steiner, Stefan Georg, D.H. Lawrence, Max Weber, assim como o criador da dança moderna Rudolf Laban, Gustav Stresemann, que viria a ser o chanceler da Alemanha por 102 dias durante a malfadada República de Weimar, Prêmio Nobel da Paz de 1926, e o igualmente malfadado psiquiatra e psicopata Otto Gross. Otto Gross, durante algum tempo, Sigmund Freud chegou a vê-lo como o seu sucessor na liderança do movimento psicanalítico. Mas depois Otto Gross foi se metendo em encrencas cada vez mais complicadas e estragou sua reputação. Embora o fenômeno fosse intensamente atraente pelo peso histórico dos personagens envolvidos, não me dei conta, na ocasião, de que ali se concentravam pela primeira vez, numa mixtura esplêndida, os germes dos principais estilos artísticos e literários, modas culturais e correntes políticas que viriam a marcar a história do Ocidente no século XX e continuam a marcá-la até hoje. Foi como se todas as angústias, todas as insatisfações, todas as correntes de rebelião política, estética, religiosa e sexual que se avolumavam em segredo por baixo da ordem aparente da Europa industrializada e racionalizada, tivesse, atraídas por uma afinidade mágica, se concentrado num só ponto do globo para dali se espalhar por todos os continentes. Os ventos de mudança que ali convergiam sopravam em todas as direções. Malgrado suas incongruências e incompatibilidades internas, o programa ostentava a unidade das suas pretensões no título Lebensreform, nada menos que a reforma da vida. Não se trata de uma reforma política, de uma mudança de regime, de uma mudança econômica, uma reforma da vida. Os moradores da comunidade, moradores e visitantes, muita gente não morou ali, mas passou algum tempo, né? Os moradores da comunidade enxergavam na sua montanha uma das pontas do eixo do mundo, Axis Mundi, o lugar certo para começar uma nova humanidade ou um novo inferno. O significado profundo desse movimento e a vastidão das consequências que simbolicamente anunciava não se deixam apreender sem um recuo de muitos séculos. A história do Monte Veritá começa, em verdade, no tempo das catedrais. Então, vamos ver, como foi possível acontecer isso? O Monte Veritá aparece, assim, ele aparece em dois lugares ao mesmo tempo. Por um lado havia em Munique, né, sul da Alemanha, a capital da Bavária, um movimento intelectual muito intenso, um movimento artístico, e foi dali que partiu a ideia do Monte Veritá. Então, as pessoas se reuniam ali em Munique, falavam a respeito, né, trocavam experiências e acabavam indo para o Monte Veritá ou comunidades semelhantes, porque houve outras também ali em torno, uma delas fundada pelo próprio Bakunin, o líder anarquista. Mas não era comunidade como essa que houve no Brasil, de Colônia Cecília, que era assim formalmente anarquista. Não, ali era anarquista no sentido muito mais amplo do que o anarquismo político. Era um anarquismo político, religioso, sexual, ético, etc, etc. Percorrendo, agora vou recuar historicamente para ver como foi possível, dentro da evolução histórica europeia, chegar a esta situação. Percorrendo as gravuras do livro maravilhoso em que o arquiteto Louis Charbonneau Lassay colecionou as imagens de animais que nos templos católicos da Idade Média representavam a figura do Cristo, temos o vislumbre de uma época para a qual a sentença "Os céus e a terra celebram a glória de Deus" ainda tinha um sentido concreto e presente. Além do bestiário, Charbonneau Lassay pretendia ainda compor um florilégio e um lapidário. Não só os bichos, mas também as flores e as pedras eram a manifestação visível da ação divina, da presença divina. Essa concepção não era só estética, mas científica, como se vê nas obras de Santo Alberto Magno, por exemplo. Só o espírito mesquinho das épocas subsequentes pode ter enxergado na alquimia um antepassado grosseiro da química moderna ou um expediente de falsários empenhados em fabricar ouro. Ela era, na verdade, uma ousada tentativa de sondar a ação do espírito na matéria por meio de uma rede intrincada de forças intermediárias, entre as quais, obviamente, as influências dos astros. Santo Tomás de Aquino, seguindo seu mestre Alberto Magno, afirma resolutamente que Deus move todos os corpos inferiores por meio dos superiores, os quais, agindo sobre o corpo humano, podem obstar as operações da inteligência e despertar paixões capazes de alterar significativamente a conduta. Eu pus uma nota aqui. Considero um ato de subserviência intelectual à modernidade a tentativa de C.S. Lewis de revalorizar esteticamente a simbólica medieval, sem nem por um instante admitir que houvesse nela algo mais que uma beleza desprovida de verdade. Isso aí está no livro C.S. Lewis, The Discarded Image, uma introdução à literatura da Idade Média da Renascença. Não duvido de que, quando ele chamou René Guénon de charlatão, houvesse nisso uma ponta de despeito pela compreensão superior que o escritor francês tinha do simbolismo. Guénon foi um agente do imperialismo islâmico, mas nunca um charlatão. O advento do cristianismo não aboliu a antiga visão pagã de um universo cheio de deuses, como o chamava Heráclito, apenas reorganizou a pluralidade caótica de forças sutis da natureza num todo sinfônico em que se ouvia por toda parte, sob formas infinitamente variadas, a mensagem de Deus. Nesse mundo repleto de vozes, o homem da Europa cristã não se sentia apenas ligado ao ambiente material por uma rede de significados, mas também por um elo vital a todos os outros membros da espécie humana. Jan Huizinga, no clássico Outono da Idade Média, relata que nas cidades da Europa medieval, os menores acontecimentos, uma viagem, o nascimento de um bebê, davam ocasião a grandes explosões de emoção coletiva. Na execução de um delinquente, o carrasco, abraçado ao condenado, pedia-lhe perdão ante os olhos da multidão que chorava copiosamente. O pecado não era considerado uma anormalidade, mas o destino comum da espécie humana, que não convidava ao desprezo, mas à piedade. Era frequente que os pecadores contumazes terminassem sua vida num mosteiro, buscando a redenção pela prece. Separadas pela estratificação social, castas e classes se sentiam unidas pela emoção religiosa, pela submissão comum aos sacramentos, por atos públicos de penitência e, nas cruzadas, pela solidariedade guerreira entre nobres e plebeus. Vários fatores contribuíram para quebrar a unidade do imaginário cristão e aprisionar os homens no mundo banalizado e opressivo, do qual algumas almas insatisfeitas viriam a buscar refúgio no Monte Veritá. O mais decisivo desses fatores veio, é claro, da ciência. No seu livro Il Saggiatore, de 1623, Galileu Galilei introduziu uma distinção entre as qualidades primárias e secundárias dos corpos. Aquelas, a grandeza, as proporções, o peso, o movimento, a posição, existiam nos corpos em si mesmos e ainda tinham a vantagem de poder ser representadas matematicamente. As segundas, como a cor, o gosto, o som, o cheiro, dependiam do observador humano e eram, portanto, subjetivas. Galileu chega a afirmar que, objetivamente, elas nem existem, são produtos da nossa imaginação, entre aspas. A distinção, sem maiores discussões, foi aceita por Descartes, Boyle, Hume, Gassendi, Berkeley e Locke, incorporando-se ao vocabulário da filosofia natural e depois ao senso comum, no sentido gramsciano, da humanidade ocidental. As consequências foram portentosas. De um só lance, o universo inteiro dos objetos sensíveis tornava-se duvidoso, só restando de certo e confiável as suas propriedades matemáticas. Era o mesmo que dizer: a humanidade inteira, o conjunto dos homens naturais, vivia num mundo ilusório. Só os cientistas com sólida formação matemática estavam firmemente instalados no real. Com essa bifurcação, como a chamou o professor Wolfgang Schmidt, Galileu abolia a concepção aristotélica, segundo a qual todos os corpos são compostos de matéria e forma e se distinguem uns dos outros pela forma. Significativamente, a forma não entra na lista galileica nem das qualidades primárias nem das secundárias. Ambos os tipos de qualidades são sensíveis, mas os sentidos, se desprovidos do auxílio matemático, já não são testemunhas confiáveis da realidade dos objetos. Essa bifurcação inaugurou a era do fenomenismo, em que a humanidade vive perdida entre meras aparências, sem poder apreender a verdadeira realidade, quer esta seja constituída de arquétipos matemáticos, quer seja admitida, como será com Kant, como um mistério inacessível. Malgrado a sua utilidade prática para as ciências físicas e malgrado o prestígio quase sagrado de que ainda desfruta na imaginação popular, a distinção era de uma grosseria incomparável. como tenho explicado insistentemente nas minhas aulas, a forma, no sentido aristotélico, não é só o formato visível dos objetos, mas a sua fórmula interior, o seu algoritmo, a sua lei de proporcionalidade intrínseca, como a chamava Mário Ferreira dos Santos, a qual faz com que eles sejam o que são e não outra coisa. Se entendemos isso, é lógico e inevitável que cada objeto possua, junto com as suas qualidades primárias, uma capacidade determinada para emitir sinais que, captados diferentemente por observadores distintos, conforme as respectivas estruturas do seu aparato de percepção, nem por isso deixam de refletir, na variedade mesmo das impressões que produzem, a unidade interna do objeto emissor. Quer dizer, um mesmo objeto emite diferentes sinais para diferentes receptores, conforme a estrutura e percepção de cada um deles, mas nem por isso deixa de haver uma unidade na fonte emissora. Não é isso? Então, você vê uma flor, você pode dizer, bom, a azaleia parece vermelha porque o nosso aparato de percepção capta, sim, os raios luminosos que batem em cima dela e nos emitem, então, um sinal. Mas um outro bicho pode ver uma coisa diferente. Um mosquito, por exemplo, não acha que a azaleia é vermelha, ele acha outra coisa. Tá certo? Eu digo, muito bem, mas de onde estão vindo esses sinais? Para mim e para o mosquito, da mesma azaleia. Então, o Galileu confunde a multiplicidade dos sinais emitidos para diferentes observadores, diferentes receptores, né? Ele confunde isso com objetivo e subjetivo, que não tem absolutamente nada a ver. Né? Muitos desses sinais e a sua variação conforme o meio luminoso, espacial e acústico, são hoje mensuráveis e matematizáveis, isso é que é o pior de tudo, né? Provando que aquilo que Galileu considerava subjetivo e imaginário é perfeitamente real e objetivo. O erro da concepção galileica em si era quase um nada, se comparado à vastidão e gravidade das suas consequências naturais, culturais. Edmond Husserl assinalou que a troca dos objetos da percepção real pelos seus esquemas matemáticos levou a inumeráveis becos sem saída na filosofia e na ciência. Mas o efeito principal e imediato foi bloquear o acesso à simbólica cristã. Se nos objetos percebidos só os dados quantitativos eram reais, o resto só poderia ser simbólico na imaginação de poetas e malucos. O imenso sistema da cosmologia simbólica medieval reduzia-se assim a um dicionário de figuras de linguagem. Quer dizer, ou seja, essa simbólica toda já não estava na natureza, estava na imaginação das pessoas que olhavam a natureza e concebiam essas coisas. Então, em vez de um simbolismo natural, nós temos um produto cultural. Se o céu e a terra cantavam a glória de Deus, isso não tinha mais valor cognitivo do que as fantasias de um bêbado. O impacto dessa mudança foi ainda mais profundo nos países de confissão protestante, onde o ascetismo cognitivo de Galileu se mesclava a dois outros fatores para gerar o ambiente seco e severo do mundo burguês. Em primeiro lugar, o ascetismo visual, que condenava como idolátrica a devoção às imagens, e de um só golpe, punha um ponto final na experiência, na esplêndida história da arte sacra medieval. Se as igrejas católicas eram como livros que traduziam em formas visíveis toda uma cosmologia, os templos protestantes eram apenas lugares de reunião sem nenhum significado particular. Assim o são até hoje. E hoje em dia, mesmo esse estilo protestante, do templo protestante, invadiu também a igreja católica. Hoje qualquer edifício pode servir como igreja católica. Ele não precisa obedecer às regras da simbólica cristã. Ele não precisa em si mesmo significar nada. Você compra um galpão, ele serve. Né? Ou então cria uma coisa como aquela horrível Catedral de Brasília, que é um cacho de banana virado de cabeça para baixo, e diz que é uma catedral. Tudo pode. Né? Eu sugiro que vocês leiam o livro do Michael Rose, que chama Ugly as Sin. O que fizeram com a arquitetura sacra no mundo moderno. Então, isso aí, evidentemente, começa da confluência dessas duas linhas de força que são totalmente independentes. Por um lado, a ciência galileica, com a sua redução das aparências sensíveis a produto da imaginação humana, e, por outro lado, o ascetismo visual protestante que suprime as imagens e, portanto, suprime toda a estética do templo cristão. Se você pega, por exemplo, qualquer catedral da Idade Média, você pode ler aquela catedral durante meses e você não vai acabar. Ali você tem todo um sistema cosmológico ali, um negócio de uma complexidade, de uma riqueza absolutamente extraordinária. Você pode dizer que praticamente toda a doutrina cristã está ali, gravada em pedra. E isto não era assim só porque as pessoas queriam, mas porque o próprio templo deveria documentar na sua existência física aquilo mesmo que ele estava veiculando. Então, essa unidade do sentido e da forma e da experiência religiosa, tudo isso se perdeu graças a essa confluência de dois fatores. E note bem, nós estamos falando aqui, estamos falando do Bonde Veritato, estamos falando de coisas que se deram no ambiente alemão. Não foi na França, nem na Itália, era alemão. A simbólica não desapareceu só da imaginação popular, mas do próprio espaço terrestre. Em segundo lugar, o predestinacionismo, que separando antecipadamente os eleitos e os condenados, mas sem que houvesse meio de distingui-los na vida real, só deixava ao crente a alternativa de comportar-se em público como se fosse um dos eleitos, para evitar escândalo. É até obrigação. Você tem. Não sabemos se estamos eleitos ou danados, mas se eu me comportar como um danado, eu estou dando um mau exemplo, então daí eu estou danado mesmo. Isso comprovaria só que eu estou entre os danados. Então eu tenho que me comportar como se fosse um dos eleitos, ainda que eu seja um dos danados. A solidariedade dos santos e dos pecadores nos sofrimentos comuns do destino humano era substituída pela convivência ascética entre os eleitos que cultivavam o sacrossanto horror aos desvi dos desviantes e dos réprobos. Você vê, toda a origem do moralismo moderno é essa aqui, né? Ao passo que na Idade Média você vê uma mistura, uma mixórdia de santos e pecadores, quase como uma proximidade muito grande, né? Também, vamos dizer, as histórias de conversões, de ladrões e assassinos que se convertiam, tá certo? Cenas, vamos dizer, de arrependimento público, né? Isso tudo era muito comum na Idade Média. De repente, não. Aqui estamos nós, os santos, e lá os pecadores. Nós não nos metemos com vocês. A moral tornava-se assim indistinguível da decência, da austeridade no traje e na conduta, da polidez e das boas aparências. Você vê que instantaneamente a Europa se recobre de pessoas vestidas de preto. É um traje austero, sem toda aquela parafernália, aqueles adornos da nobreza medieval, que adorno que não era só da nobreza, marcavam toda a estrutura de classe. Você, pelo traje, você sabia qual era a origem social do sujeito, qual era a ocupação deles. Tudo isso desaparece e cria-se uma uniformidade, né, do traje, pelo menos entre as pessoas de certo nível social. Todo mundo vestido de preto. A moral tornava-se assim indistinguível da decência, da austeridade no traje e na conduta, da polidez das boas aparências. Tudo aquilo que na era moderna, sobretudo nos meios germânicos e anglo-saxônicos, mesclando-se ao prestígio crescente da ciência e da medicina, viria a formar a imagem da normalidade. Essa mesma ideia de normalidade, se você procurar na Idade Média, não tinha. Não era anormal o sujeito ser louco. Toda cidade tinha o seu louco, era uma pessoa como as outras. Um sintoma visível disso foi a mudança na indumentária. Os trajes da antiga nobreza, com seus adornos, brasões e tecidos multicores, eram emblemas genealógicos, onde o observador podia identificar imediatamente, pelos signos heráldicos, a posição social do indivíduo, seus deveres de Estado e a história da sua família. De repente, tudo isso desaparecia, substituído pela uniformidade austera dos trajes negros, onde um pastor só se distinguia de um comerciante ou de um funcionário civil por algum sinal discretíssimo, por trazer uma Bíblia debaixo do braço, enquanto o outro trazia um livro de contabilidade. A moderna psiquiatria assinala como um dos primeiros sinais da síndrome depressiva a desimaginação, o empobrecimento do imaginário. Então podemos dizer que essa época veio, em parte pela ciência, em parte pela reforma protestante, uma desimaginação, um empobrecimento terrível da imaginação coletiva. Como uma espécie de compensação, a imaginação se volta mais para o mundo das emoções individuais. Aí começa, por exemplo, o gênero romance, começa a investigar mais as coisas da alma individual, etc. Mas é uma espécie de um recuo, sai da cena pública e volta para a intimidade, né? Começa a entender de que estavam fugindo os primeiros autoexilados alemães do Monte Verità. Mas a coisa não para por aí. Da antiguidade até o fim da Idade Média, os governantes, reis e imperadores só eram reconhecidos quando sagrados pela Igreja, em consonância com a noção tradicional de que Jesus dera a Pedro e a mais ninguém as chaves dos dois reinos, a autoridade espiritual e o poder temporal. Lutero e Calvino, que haviam rejeitado a autoridade da Igreja e não aceitavam nem mesmo a ideia de um clero, muito menos a sucessão apostólica, não tiveram remédio senão concluir e espalhar que a autoridade dos governantes civis vinha diretamente de Deus, sem intermediários. Ironicamente, mais tarde, seus discípulos inventaram, e até hoje a massa evangélica americana acredita piamente, que a Igreja Católica que havia inventado o direito divino dos reis, doutrina opressiva da qual a humanidade sofredora foi libertada pela Reforma Protestante, porque, na verdade, foi a Reforma Protestante que inventou isso. Elevando, assim, ao sétimo céu o poder e a soberba dos governantes, e ao mesmo tempo, as igrejas protestantes, apregoando a livre interpretação pessoal da Bíblia em vez da obediência aos cânones da tradição, se esfarelavam em mil seitas diversas, desarmando-se pela perenidade contra o monstro que elas mesmas haviam criado. Quer dizer, você coloca o governante como se fosse o enviado de Deus, né? E em seguida, quando ele oprime você, fala: bom, você não tem mais uma igreja unificada para reagir a ele, você tem mil seitas esfareladas, né? Não espanta que daí por diante o Estado Nacional fosse ampliando cada vez mais seu raio de ação e usurpando áreas antigamente submetidas à autoridade da Igreja, como, por exemplo, a educação e a moral. A filosofia que nos séculos subsequentes se desenvolveu na Alemanha protestante concorreu decisivamente para esse resultado que, de certo, Lutero e Calvino não previram nem mesmo em sonho. Immanuel Kant, 1724-1804, cavou mais fundo o abismo que Galileu havia aberto entre o conhecimento humano e o mundo. Ele acreditou ter descoberto que tudo o que conhecemos reflete apenas a estrutura do nosso modo de perceber e pensar, e não necessariamente as coisas mesmas. Ele não negava a existência destas últimas, mas afirmava que só podemos conhecer aquilo que nos chega, seja pela experiência sensível, que é determinada pela forma dos nossos órgãos de percepção, seja pelo nosso pensamento, que não produz senão esquemas formais derivados da estrutura da nossa razão. Nos dois casos, as coisas em si, isto é, as coisas consideradas independentemente do observador humano, ficavam de fora. Resultado, não há mais um conhecimento objetivamente verdadeiro, apenas um conhecimento adequado às exigências da razão, tomada no seu mais alto patamar de desenvolvimento na situação dada. Isso consolidava, de uma vez por todas, o poder da classe científica como detentora do único conhecimento válido, enquanto os demais homens andavam às tontas no mundo de aparências. Mas, completando e ao mesmo tempo contestando Kant, Georg Hegel, 1770-1831, observou: a mais alta e desenvolvida expressão da razão humana não eram as ciências, e sim o Estado, do qual o sistema inteiro das ciências era apenas parte e instrumento. Olha só. A ideia pegou. Até a destruição do país por duas guerras mundiais, o sonho de todo alemão dotado de algum QI era tornar-se um servidor competente da máquina estatal, seja como funcionário da administração, da justiça ou da polícia, seja como oficial das forças armadas, seja como professor universitário e cientista. Havia ainda outra implicação: não sendo possível conhecer as coisas em si, muito menos se podia saber algo do que estivesse para além dos limites da experiência sensível: Deus, os mundos espirituais, a imortalidade da alma. Mas, dizia Kant, acreditar nessas coisas ou pelo menos agir como se acreditasse, era obrigação de todos. Ou seja, quer dizer, nós não podemos saber nada a respeito de Deus, da imortalidade, não, mas nós temos que acreditar nessas coisas, porque se não acreditamos, não seremos suficientemente humanos. Então ele impõe como uma obrigação moral aquilo que ele mesmo diz que é cognitivamente impossível. Mas, dizia Kant, lá, lá, Kant levava assim as últimas consequências, a redução protestante da religião à moral e da moral à decência. Então, as nossas ideias sobre a imortalidade, sobre Deus, etc., etc., não têm fundamento cognitivo algum, mas têm um fundamento moral. Então, a moral está acima de todo conhecimento. Moral está acima da realidade. A conduta do homem decente, cumpridor dos seus deveres, refletia-se no sucesso dos seus empreendimentos, autorizando-o, caso fosse religioso, a sentir-se como um dos eleitos, e caso não o fosse, a ser bem aceito numa sociedade onde a conduta do crente e do ateu, unificadas no culto comum da decência e marcadas pela mesma rigidez intransigente na defesa das aparências, não se distinguiam significativamente uma da outra. Nas últimas décadas do século XIX, tal era o espírito na classe dominante alemã. E não espanta que muitos jovens de talento vissem nisso um bom motivo para fugir para o Monte Veritá. Então você tinha, quer dizer, um moralismo institucionalizado que já não era protestante, já era mais do tipo racional científico, tá certo? Mas com todo um apego, vamos dizer, à conduta decente, à ordem estatal, etc., etc. Tem um dos personagens do Monte Veritá, que é o Otto Gross. O Otto Gross foi um dos apóstolos da sex libre, um dos primeiros apóstolos formais da liberação sexual, né? E, inclusive, ele incentivava a própria mulher a ter filhos com outros homens, né? Mas o problema de quem ia cuidar dos filhos, bom, mas aí era outra questão. E o pai do Otto Gross era um professor de direito penal e foi o criador dos métodos policiais de investigação que estão em uso até hoje. Ele era um gênio também, mas era um homem ateu, né? Mas estritamente moralista, e que, vendo a conduta do filho, ele mesmo forçou a internação do filho no hospital psiquiátrico. Então isso seria, vamos dizer, a atitude normal da classe dominante alemã naquele tempo perante esses fenômenos, né? Já não há mais inspiração religiosa nesse moralismo. Justamente na época em que estavam se formando as mentalidades dos futuros habitantes do Monte Veritá, o processo de expansão da autoridade estatal, que viria a fazer do Estado o onipresente mediador de todas as relações humanas, inclusive as mais íntimas, deu um passo gigantesco. O advento do matrimônio civil. O primeiro sinal veio da Genebra Protestante, onde João Calvino decretou que, para um casamento ser válido, a cerimônia religiosa não bastava, era preciso registrá-lo nas repartições do governo. Isso é pela primeira vez na história humana. Na Inglaterra, que em 1534 tinha rompido a subordinação ao Vaticano e inaugurado uma religião estatal sob o comando do rei, uma lei de 1792 estabeleceu que só seriam reconhecidos pelo governo os casamentos oficiais na Igreja Anglicana, num templo Quaker ou numa sinagoga. Os casamentos católicos ficavam ipso facto invalidados. A Revolução Francesa estabeleceu a prioridade absoluta do casamento civil, sem o qual a cerimônia religiosa não seria válida. Napoleão Bonaparte estendeu a medida a todos os países da Europa sob ocupação francesa. Então foi isso aí, o Código Civil Napoleão instituiu o casamento civil, numa medida que jamais tinha existido antes, né? Hoje, as pessoas estão tão acostumadas com isso que elas acham que é natural. E não é natural nada, foi um sujeito que inventou, pô. E o que um inventou, o outro pode desinventar ou contestar. Na Alemanha, vários estados independentes adotaram o mesmo critério, estendido para toda a nação, tão logo esta foi unificada em 1871, sob o comando do fanático anticatólico príncipe Otto von Bismarck. A lei do casamento civil de 1875 só reconhecia como válidos os casamentos oficiados por um representante do Estado. À medida que o casamento perdia todo o caráter sacramental e simbólico, reduzindo-se a um contrato civil carimbado por um funcionário público, a moral matrimonial, por uma espécie de mecanismo de compensação, se tornava cada vez mais rígida e intolerante. O adúltero, homem ou mulher, já não era apenas um pecador como qualquer outro, necessitado de acertar suas contas com Deus no segredo da confissão, mas um amaldiçoado, um réprobo, indigno de ser admitido na sociedade decente. Você vê, são atitudes morais que as pessoas acreditam que são profundamente cristãs, e você vê como foi que elas se introduziram na sociedade, por um meio flagrantemente anticristão. Até mesmo um ídolo nacional, como o filósofo Friedrich von Schelling, foi durante anos afastado de suas funções universitárias por ter se casado com uma mulher divorciada. Quer dizer, o homem era o maior sucesso filosófico, mas a mulher divorciou de um amigo do Schlegel, divorciou do Schlegel e casou com ele, pronto, queimou a reputação, ele teve que se afastar do ensino universitário. Tão forte era o preconceito. O culto da decência destruiu. Agora, do ponto de vista católico, é o seguinte: se eles não eram casados na Igreja Católica, então não eram casados. Então, não houve adultério algum. O culto da decência destruiu vidas e esperanças por toda parte, fenômeno amplamente documentado na literatura do século XIX. Nunca, ao longo de toda a história humana, o impulso sexual foi tão severamente reprimido como nessa época e nesse lugar. O adultério, é claro, não desapareceu, mas foi submetido a novas regras tácitas. Só dois tipos de pessoas podiam entregar-se a essa prática sem o temor de uma represália: os muito pobres e semi-marginalizados, que não podiam nem mesmo esperar conquistar um lugarzinho na sociedade decente, e os burgueses endinheirados, que tinham meios de sustentar amantes e frequentar bordéis chiques sem ferir as aparências, mantendo sob opressivo controle as esposas submissas, que não ousavam nem perguntar o que seus maridos faziam nas horas vagas. Esse era o modelo do paterfamilias alemão nessa época. Não tem nada religioso, nada disso. Na segunda metade do século XIX, o progresso econômico fez a Alemanha unificada em 1871, o país mais industrializado e rico da Europa, com um exército temível com seu prestígio fortalecido pela vitória na guerra contra a França 1870-1871, um establishment acadêmico-científico que acumulava glórias sobre glórias e uma população crescente que subia a mais de 50 milhões de habitantes. A influência cultural, política e econômica da Alemanha dominava uma vasta área em torno, abrangendo o Império Austro-Húngaro e uma variedade de povos: húngaros, sérvio-croatas, poloneses, romenos, etc. Tudo isso elevava às nuvens a empáfia da burguesia dominante, dando ao seu sistema de valores morais a aparência de uma fortaleza-prisão indestrutível. Vocês podem ver isso aqui no romance do Jacob Wasserman, né? O processo Maurícios, onde o personagem, o jovem Etzel Andergast, é filho de um desses potentados, um juiz de direito, um ministro, um homem importante, né? E ele percebe que tem alguma coisa errada nesse mundo, ele não sabe direito o que é, né? Os muros da prisão, no entanto, tinham algumas rachaduras. A mais visível era a resistência socialista, que, aliada ao Partido Católico do Barão e Bispo Wilhelm Emanuel von Ketteler, conhecido como Bispo dos Trabalhadores, chegou a adquirir considerável poder político e a bloquear a Kulturkampf, guerra cultural, do Príncipe Bismarck, o esforço organizado do governo para erradicar da Alemanha toda a influência da Igreja de Roma. Mas o catolicismo continuou minoritário, e nem o arranhão fez na religião civil do patriarcalismo secular. Quer dizer, a Igreja ali conseguiu defender o seu território, mas não mudou nada no conjunto. A segunda rachadura era a mania ocultista e teosófica, que se espalhava nas classes letradas como uma reação quase instintiva ao culto burguês da razão, da ciência, da tecnologia, do progresso econômico, chegando mesmo a ganhar a simpatia de algumas estrelas do universo acadêmico, como o astrofísico Johann Carl Friedrich Zöllner, o matemático e físico Gustav Theodor Fechner e o psicólogo Wilhelm Wundt. Ficaram célebres as sessões de espiritismo em que o médium americano Henry Slade, convidado por Zöllner a despeito da sua condenação por fraude na Inglaterra, jurava provar a existência dos mundos espirituais por meio de mensagens recebidas do além. A partir de 1865, nada menos de 209 clubes de ocultismo foram fundados nas principais cidades alemãs, compartilhando suas atividades com 69 empresas comerciais dedicadas, como eles, à astrologia, radiestesia, leitura de mãos, parapsicologia, magnetismo, etc. Intimamente associadas a esse movimento, apareceram várias clínicas de cura natural, geralmente baseadas no vegetarianismo mais estrito, em que até ovos, leite e peixes eram proibidos. As escolas e doutrinas variavam muito, incluindo a aiosofia, que associava a vida natural à pureza da raça e viria a ter alguma influência, aliás, modesta, na ideologia nazista. A maior dessas clínicas, no entanto, parece ter sido a de Ludwig Kuhne, em Leipzig, um hospital completo. O método de Kuhne ganhou fama internacional e chegou décadas depois a ser elogiado pelo Mahatma Gandhi. Por toda a parte ecoava nesse ambiente o apelo Volta à Natureza. O livro com esse título, escrito por Adolf Just, um médico de Hanover, chegou a fazer sucesso até na América. Pregava total abstinência de carne, álcool, fumo e café, assim como recomendava o homeschooling e a troca geral do vestuário burguês por saiotes. Infelizmente, a única foto que pude localizar desse autor mostra num traje convencional a imagem viva da decência germânica. Não temos foto dele com saiote. Na onda do retorno à natureza, apareceram também inúmeras comunidades rurais, cujos habitantes vestiam-se de túnicas bíblicas, calçavam sandálias e alimentavam sobretudo de vegetais crus. A mais famosa foi dos pintores Carl Wilhelm Dieffenbach e Hugo Hoepner, apelidado Fidus. Outro pintor, Arthur Gusto Graeser, após cumprir 5 meses de cadeia por fugir do serviço militar e após dedicar-se a uma vida errante na qual transitou por algumas dessas comunidades, viria se tornar uma das figuras estelares do Monte Verita. Para você entender todo o ambiente psicológico preparado ao longo de séculos, que criou, num determinado lugar do cosmos, né, esta ânsia por fugir para uma natureza idílica, na verdade totalmente imaginária, e que não tem absolutamente nada de natural, né? Por exemplo, nós não estamos falando, onde que você vai? Um dos significados natural, do termo natural, se nós perguntar o que é, afinal de contas, o natural, um dos primeiros sinais que ocorre é o primitivo, quer dizer, o mais antigo. Você, por mais que você recue no tempo, você não vai encontrar nenhuma comunidade humana que praticasse, ao mesmo tempo, essas duas coisas, a liberdade sexual e o ascetismo gastronômico. Isso aí nunca existiu, né? Isso aí foi inventado realmente na Alemanha, com o nome de natural, mas isso não tem nada de natural, nem. Não tem nada de natural, nem no sentido biológico, nem muito menos no sentido histórico, né? Evolução cultural. Pior ainda, dessa época se origina uma infinidade de confusões psicológicas e morais que ainda são o tecido da nossa vida de todos os dias, né? Especialmente no que diz respeito. A moral sexual, que hoje em dia a moral sexual cristã é abertamente desafiada, não só por comunidades como essa, mas por governos e por potentados das finanças, né? E as pessoas não sabem como reagir e falam, muito bem, pensa bem, esse pessoal do Monte Veritá percebeu que havia algo de errado na sociedade industrializada, racionalizada, hierárquica, e imediatamente inventou uma saída, uma solução. Eles não pararam 1 minuto para pensar de onde veio tudo isto. Essa história que eu lhes contei, que vem desde a Idade Média até aqui, foi totalmente ignorada por todos os membros do Monte Veritá. Você pode procurar nos escritos deles, do Hermann Hesse, do Jung, etc., se algum foi rastrear esta coisa. Como é que se formou essa atmosfera que está nos oprimindo agora? Eles não têm a menor ideia. Então, eu acho que este se tornou um dos traços típicos da cultura moderna. Quer dizer, a proposição de soluções para problemas que você simplesmente não estudou e você não quer saber como surgiram. Mas, então, isso aí denota uma alienação, assim, francamente psicótica. Quer dizer, você não sabe qual é o problema, mas você já tem a solução. E, evidentemente, essa solução, se adotada, vai agravar esse problema e fazer surgir novos problemas que você vai entender menos ainda. Né? Então, se você fala em volta à natureza, digo, bom, a volta à natureza tem que ser, só tem um sentido que você pode entender isso de maneira correta. Se você volta aos fundamentos, volta aos elementos mais primitivos, simples e necessários e auto-evidentes, de algum modo, nós podemos operar esse retorno de várias maneiras. Né? Um deles é o que eu denomino, vamos dizer, a filosofia do catolicismo. Não é teologia, evidentemente. O teólogo interpreta as escrituras de modo a, idealmente, produzir algo que se incorpore à doutrina da Igreja. Eu não tenho essa pretensão. Eu tenho, a minha ideia é obter certos conhecimentos que se incorporem à razão humana, não à doutrina da Igreja ou qualquer outra, mas que sejam admitidas como condições básicas para o exercício da própria razão humana. Se você aceita os dados da revelação, e evidentemente você não aceita, você está fora dessa discussão, não tem por que continuar conversando. Há várias coisas que você vai ter que aceitar como verdades de fato. Né? Por exemplo, o nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição, etc, etc. E entre esses dados, existe um que é o seguinte: Deus ama os seres humanos. Isso é repetido muitas vezes na Bíblia e na doutrina da Igreja. Então, o que quer dizer exatamente isso? Qual é o objeto desse amor? Ou, dito de outro modo, o que que Deus ama nos seres humanos? Note bem que na própria Bíblia está escrito que Deus sabe tudo a nosso respeito. Ele nos conhece desde a nossa origem, antes de nós sermos gerados, conhece o curso da nossa vida e conhece o nosso destino eterno. Portanto, ele enxerga uma unidade, a unidade de uma identidade pessoal ao longo de todo esse processo. E é isso que ele ama. Ele não ama um pedacinho aqui, um pedacinho acolá. Ele ama o ser humano inteiro. Tendo em vista, vamos dizer, a sua existência física, a sua existência social, a sua existência psicológica, certo? A sua morte, a sua debilidade física, a sua morte, o julgamento e a sua vida eterna. Tudo isso para Deus é uma unidade. Não é isto? Então, nós dizemos, este é o ser humano concreto. Que é o concreto? Lembrando aquele negócio do Mário Ferreira, concreto é aquilo que cresce junto. Não são processos separados que depois se unificam. Não são processos que estão entremesclados na base e na origem e que não são separáveis. Então, não há um ser humano, vamos dizer, que vive tal qual vida, que depois de morto vai ter outra vida lá. Não, tem uma continuidade. A sua vida lá é, de certo modo, a resposta da vida que você teve aqui, conforme Deus a julgou. Não é isso? Então, é claro que entre qualquer episódio da vida humana, por mais pequeno e passageiro que seja, e a sua vida eterna, existe uma ligação muito íntima e indissolúvel. Não é isso? Nada está separado da sua vida eterna. Nem a vida eterna está separada de qualquer acontecimento, por banal que seja, aqui. Então, este é o ser humano concreto. Ora, o ser humano concreto não é acessível ao nosso conhecimento, só é acessível à nossa imaginação. Nós podemos antecipar imaginativamente. Não é isto? Então, ao vermos uma criança, por exemplo, nós vemos que ela tem jeito para isto ou para aquilo, e nós conjeturamos um futuro possível para ela, e tentamos ajudá-la de algum modo a chegar a esse futuro. Não é isso? Assim como tentamos ajudar as pessoas a salvar sua alma e ter uma vida eterna melhor, né? Então, ou seja, nós completamos por imaginação aquilo que não podemos conhecer, tá certo? Mas que sabemos que existe. É só este ser humano completo, que inclui toda a sua vida, inclusive a sua vida eterna, é este ser humano que Deus nos manda amar. Não é um pedaço do ser humano. Mas ao lado deste, e compondo este entre os inúmeros pedaços soltos que o compõem, existem aspectos que atraem a nossa imaginação e podem exercer sobre nós um fascínio, né? A beleza física, o atrativo sexual, etc, etc. E amar essas coisas é sempre errado. Nós jamais podemos sobrepor essas coisas à totalidade do ser humano. E esta é a verdadeira base da moral sexual. Não se trata de uma coisa ser errada ou ser pecado porque fere o senso de decência das pessoas. Na verdade, todo o cristianismo está pouco se lixando para o senso de decência das pessoas. Mas o próprio Jesus, quantas vezes não feriu o sentimento de decência das pessoas bem pensantes? É este o problema. Esses aspectos parcelares que nos atraem, fascinam e podem dominar psicologicamente, determinar toda a nossa conduta, tá certo? Eles representam aquilo que a própria Bíblia chama o orgulho da carne. Ora, a carne é a parte nossa que vai apodrecer necessariamente. Quer dizer, é a parte mais desprezível que vai ser jogada fora, porque Deus prometeu que vai nos refazer com a matéria indestrutível. Nós estamos numa matéria destrutível, corruptível, que vai ir para o buraco e ser comida pelos vermes, né? E Deus vai nos dar um novo corpo, uma matéria indestrutível, para que possamos levar a vida eterna. Então, é claro que o verdadeiro amor visa a pessoa como um todo, inclusive a sua vida eterna. E a parte que nisto representa a atração sexual é mínima. É mínima. É apenas de um gatilho que depois de disparado o tiro não interessa mais. Então, é por isso que toda essa cultura do sexo, mas a cultura da liberdade sexual, ela é uma monstruosidade, se você pensar bem. Não por ser indecente, porque, na verdade, essa própria revolta, ela se volta contra coisas que também são indecentes. Mas é porque ela, sob o pretexto de naturalidade, ela está se voltando contra a própria estrutura da realidade, a estrutura do ser humano, a estrutura da vida humana. Então, para aqueles que compreendem o que que é, chegaram a compreender o que que é o verdadeiro amor, então, o verdadeiro amor é um cuidado infinito pela pessoa amada. Um cuidado infinito, inclusive, pela sua vida eterna. Não pode ser de outro jeito. Então, ou o cristianismo é tudo falso, Jesus Cristo nos mentiu, ou tem que ser assim. Estão entendendo? Agora, nós vemos tanta revolta, por exemplo, se você pega as obras de David Herbert Lawrence, D.H. Lawrence, ele sentiu todo o artificialismo do mundo tecnocrático, capitalista, moderno, e achou que através do sexo ele podia encontrar algo de autêntico, de verdadeiro, né? Então, ele faz parnas em louvor a seu próprio pinto. Eu digo, mas o que é isso, se não uma alienação tão ruim ou pior quanto aquela com ele se voltou? Quer dizer, você quer dizer que a sua carne, que é, vamos dizer, parte deste processo socioeconômico e que se beneficia dele, que depende dele, ela é superior a esse processo e ela vai lhe dar a resposta? Você está louco, está bêbado, né? Quer dizer, é uma coisa de uma alienação tão profunda que chega a ser, sabe, consternador. Sabe, como é que um homem inteligente cai numa besteira dessa? E como é que isso chega a fascinar milhões de pessoas que quase o consideram um guru, um sábio, quando está tentando a confissão de idiotice? Né? Quer dizer, está aí amando abstrações, desprezando o ser humano concreto, real. Então, muito bom. Por hoje é só, eu não vou responder pergunta. Fica aí até a semana que vem. Não sei se vai ter aula semana que vem, mas eu aviso, tá? Obrigado a todos por todos os bons votos, as preces, etc. Né? Eu amo vocês muito, muito.